E hoje estamos completando a segunda parte dos concertos de Brandemburgo de Bach, numa gravação especial com o maestro Cláudio Abbado e a orquestra Mozart. Ontem tivemos a primeira parte. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. E completamos aqui os concertos de Brandemburgo com a regência de Cláudio Abbado. E agora, completando o nosso programa de hoje, teremos, a exemplo do que tivemos ontem também, Sibelius com o seu mágico violino. Thank you.